peso da corrente diz quem é quer. Pra felicidade de vocês, aqui o dinheiro traz bola. Eu da luxúria. É bem assim, preste bem atenção. Você não tem moral, sou eu quem dou a condição. Pegue sua perrequinha e vai embora. Se antes você sorria, e agora você chora, chora. Vai ter que aceitar. Você perdeu sua vez e já tem outra em seu lugar. Vai ter que aceitar. Faço gol de placa na alma dessa danada.